95. Seu nome é 315, deixa eu manter 2000 autorizado final do procedimento LS. 2000 autorizado, 6315. Boa tarde, hoje na aproximação, agora a gente está livre. Meia 226, Paulo 27, libera gerente, chame só o 1, 21, decimal 9. 219, vou livrar, boa, 62, né? Belo 315, chama o Torre Salvador, 18, décima 9, São Paulo. 144, isso agora é nível de voo 050. 2 Salvador, boa tarde, Azul 27, final, posso esperar no zero, pronto, pessoal, para avançar. 759, cliente, mantenha o curso de espera. Mantenha, posso esperar, 279. Chanel 6141, solo 30, libere a gerente, chave só 1, 21, decimal 9. 219, 41. Pouso autorizado, pistona 0. Base a aeronave que pousa, linha mantém na 10 azul 2759. Boa tarde, passarei 2262, próximo ao ponto de paradete. 2262, boa tarde, mantém ponto de espera. Passaremos 2262. Decolagem autorizada, pistão 0, 0330 graus, 08 nós. E decolagem 10 azul, 279. Autorizado o procedimento? 3144, desça via para 2 no PES. Autorizado o sinal de procedimento LSXV, reposto estabilizado. Desce via para 2000, vai informar estabilizado na X-Ray, 3154, chame o controle de Salvador. 1, 198. 098, com Salvador. 2759, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, azul, 2759. Chama o controle? Afirma, chamou o controle. Está na saída, Árvore 1. Azul 2759, contatada na decolagem, subavia, saída Arbor 1, transição Elefa, nível de voo 340. Arbor 1 Elefa, até o 340. Autoriza voar direto Elefa ou alguma posição mais à frente? Subavia, Azul 2759. 2759, subindo via. Próximo ponto de espera, pronto. 2262, decolado aos 3 meias, chame controle Salvador 1, 19, decimal 8. 192, obrigado. Muito boa tarde, 2262, passarei para o Sérgio Arbor 1 Alefa. Passarei 2262, contato para a dama decolagem, suba via, saída Arbor 1, transição Alefa, confirma, mantém 3000 até 1 ou 5 milhas? Afirma, mantém 3000 até 15 milhas, 2262, está pronto. Confirmando passar 2262, mantenha 3000 até 25 milhas de Salvador. 3000 até 25 milhas de Salvador, 2262. Livre decolagem, pistão 0, vento 030 graus, 06 luz e anões. 3144, chame tu em 198, decimal 95. 295, obrigado, boa. 3144, uma boa, final, 1-0. 3144, posso autorizar, decimal 0, 0040, graus 06 do Genoa. Autorizado, pouso no 0, 3144. Juri 788, decolado, 3, 9, abaixo do centro. 4-7-7-8-8. Ângulo 199, decimal 8, com Salvador. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Papa Bravo de Juan Sierra com o Luiz. Papa Tango, Juliette Serra Tango, mantém sob regra de voo visual, reporte de alfa descida. Passarei de alfa descida. Você na frequência aqui de Feira de Santana, está vendo? Sempre que tem a porta do certo. 131, decimal 30. 31, 30. Foi na proa da antiga rotatória, o Juliette Serra Tango. Bravo de Francia com o Luiz. Voa na proa da rotatória da Serra do Juliette Serra Tango. Pode ter uma para descida, Juliette Serra Tango. Reportarei ideal de descida, Juliette Serra Tango. Controle de Salvador, voa o Papa Papa Bravo de Francia, ideal de descida com o Luiz. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 2788, cruzando 1900 para 3000 pés. Identificou o Bravo e o Uniforme Sierra? Azul 2788, contato a arena de colagem, se devia sair da mão, o João 50, confirmando que vai manter a região anterior. A princípio não consegue cumprir 110 até o 5, seria possível prosseguir em subida ou manter 3000, azul 2788? Azul 2788 mantém a subida. Vai manter então a subida, vai manter 3000, azul 2788. Uno 50, sem restrições. 150, sem restrição, 2788. Mantendo 3000, passei 2262, aguardando também a autorização de subida. Passei 2262, aguarde. Guarda lá, 2262. Papá Bravo, Uniforme Serra, contato radar, 72 milhas, Oeste Salvador. Mantenha a proa Diamã, aguarde a partilhada de descida, Bravo, Uniforme Serra. Diamã e Diário de descida, voando a mão, Serra. Sierra já está no ideal de descida. Na uniforme Sierra, esse mantenha o nível de voo 080, aguarde descida para nível inferior. 080, Bravo uniforme Sierra. Confirma já, vou ver que tem uma Charlie na rota, Bravo uniforme Sierra. Confirma. O Bravo uniforme Sierra já voou, vi que tem uma Charlie na rota. Afirma. Frente, desce manter nível 080, aguarde descida. 1-2-9, Serra 3, Serra 4, Serra 4. Desce a Tango, desça para a altitude de tráfego, mantendo a regra de voos visuais. Vou direto para o setor da rotatória. Descendo para a altitude de tráfego. Tema ativa na ponta da rotatória, descendo para o militante. Desce a Tango. 020 grau, 0630 azul 2759 esquerda, passarei 2262 6402 autorizado desvios azul, passarei 2262 autorizado 2262 tudo aí, mantém nível 80 passarei 2262 80, obrigado, 2262, passarei. Controle de Salvador 1, 19, decimal 8. 19, 8, 3, 2, 0, 5, 4. Controle de 3, 2, 0, 5, 4. Sobre mantém nível 340, sobre a via saída São Voo 1, condução bom, ótima. 340, via São Voo 1, ótima, 3, 8, 0, 5, possível pro aqui. Prossiga inicialmente direto no rumo de Lida. Pro Arbor 2262 para Fredo. A gente pode voar direto, autorizar direto a Elefra, passaria 2262. Elefra 2262. Sul 2790, decolagem autorizando na pista 0, Salvador, você não é 6320, boa, passa a 165, vamos lá, licença. Peraí, 6320, chame Salvador na frequência 199, decimal 8. 198, obrigado. Salvador, você não é 6320, passa 190, boa tarde. Boa tarde, eu chamei 6320, Ciane, o modo evento, pista e mantém o nível 060, inicialmente pia por médio 1. Aguardando orientações para a cabeceira 28 conforme solicitado. O Xané 6320. Obrigado, senhor. Foi informado que talvez a gente tirou um livro da pista devido à pânia? Sim, entendido também que solicita a pista 28 e há possibilidade de não livrar a pista devido à pane para livrar a pista? Afirmativo. Na verdade, a alteração na 28 é uma tentativa de sair pela taxa rápida. Aí caso a gente não consiga, aí vai ter que realmente ser tratorado. Ciente da possibilidade, então, segundo o comandante, analisou tanto a pista 10 a 28, a 28 então é melhor para pouso, confia. É, para livrar a pista, né, para não atrapalhar a operação do Salvador. Não tem problema, as pistas disponíveis para, caso deseja 10 ou no, a 1 a 2 outros, está a seu critério, ok, para atender a revira da aeronave. Obrigado, senhor, pela atenção, em caso 320. É isso, mano. Controle, boa tarde, azul 2790. Azul 2790, contrato radar em decolagem, se mantém o nível de voo 190, Viamão. 180, 2790, solicita passar abaixo do 190, primeira restrição, saída. Está livre. Obrigado. O Bravo de Fronte de Serra atingiu 080. Bravo de Serra, confirme o Bravo de Fronte de Serra, 7, mantém o 080, chega alemão. Mantendo. Mike, eu controlei. O número do Mike, sinal de 041, confirmando o Robson 44, PD e preferência. E procede de onde? Ele é o Tapa Mike, o Siga do Zé, 503, última temperatura no 04. Informe efetuando a travessia da dos Santos através de PLP, o Lima Tapa Mike. Controle é o papá bravo de Fonte de Terra. Quem é? É o papá bravo e uniforme de Terra. Possível. É, a minha intenção, senhor, é pousar na 17. Aí, ficar melhor para o senhor, eu posso cancelar e visual direto à rotatória, posso chegar no externo e cancelar, que ficar a critério do controle, hein? Ficar melhor pro senhor, eu tô agilizando aqui. Pede. Certo da administração, possível na chegada manga, agora que nós vamos para a defesa. Já. Número 5. Chame o centro Recife em 28.35, alternando 23.8. 2835 ou 1238, na 3805, boa. Informe o senhor desse mantém 050. 050. Boa tarde, azul 5073, próximo passo para dar 10, pronto. 070. Chega na chegada Boa Média na Pelcap, aguardando a vetoração para aproximação para o cabeceira 28, prepare para aproximação 28 e a renave da 28. Certo, a renave da 28 da etapa, certo. Aí prossegue na chegada da média na Teitapa, vai dando tours e prepare o RNAV para 28, para aproximação, cabeceira 28. 7 na Boa Média, Teitapa, após a entração para RNAV, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 279, mantém nível 60, Cid na X-Way. 73, decolado ao 53. Ah, está restrito ao nível 050 por 40 milhas de Salvador, tive o controle no 20-18. Boa viagem. 20-18, Azul 5073. 12685, 12545, Azul 2788. Oi, Salvador, bom dia, Azul 5073, passa 1210, restrito ao 050, na Cora 1 no Bravo. Salvador, é o Azul 2779, mantém nível 160, Cente, Nexway. Azul 2779, tem indicação autorizada chegada BF, decimação 040. É, autorizado 040 pela BOMB, o Azul 2779 vai descer mais 30 minutos. 119.8. 119.8, sobe nível 180, Azul 5073. Salvador Azul 5073, 2500 para o nível 180. Azul 5073, contato radar na colares, manter 180, seu decoral na Brava. 180, coral na Brava, Azul 5073. Azul 5073, vou direto para o coral. Direto coral, Azul 5073. 964, prossiga. Pavog 180, descendo 150. 964, vista e mantenha o nível 080 e chame controle na frequência 119.8. A possibilidade da pista 1028 fica impraticável. A aeronave que está precedendo para pouso, detectou pista 28, com possibilidades de impraticar a pista devido com problema de sair da pista. A possibilidade da aeronave não poder sair da pista com problema de manusear sua bequilha dianteira com um movimento que possa livrar a pista, ok? Ah, tá bem. Então existe uma aeronave na nossa frente com problema, senhor, é isso? Temativo. Não solicitou emergência, depois da El Chanex está aproximadamente umas 30, 25 milhas do aeródromo Salvador. Ok, senhor, já vai reduzir um pouco aqui. Então desce o 0-0, vai chamar um da aeronave 8. Temativo, 1-1-9-8. 320, subtura Santa Tia para recuperar a aproximação da cabeça do 8, cruza direita para o 095. Rua 095, Oxana 6320. Trone, gol 964, boa tarde. Comandante Juliano Serra Tango, 5 milhas da rotatória, visitando o campo, vai atingir 1507. Chefe de Leto Tango, agora transferência das comunicações. Tá. Controle gol 964, boa tarde. Do zero, chame o controle, a frequência 20.8. 208. Leto Serra Tango, chame a torre, Salvador em 1.8, decimal 95. 7.8.95, Serra Tango. Agora está a 20 milhas sudoeste da Rio Salvador, lançou uma navegação na proa de Serra Victor 362 para final do procedimento em nave, pista 28. Da vista 362, para 4 mil, ajustado em 1-0, 1-4, Oxana 63, 2-0. Direto, Fosna 17. Eu te chamo, o senhor conhece a Lipondaíma? Conheço, sim, conheço tudo. Reporte na vertical do Lipondaíma, Juliette Serra Santos, fica mais ou menos a 3 milhas na final do 2-0. Positivo, afirmativo, informa que está mantendo 1609 sem redução. Beleza. Altímetro em Salvador, 1-0, 1-4. Informe Paripe, Bravo, informe Serra. Ok, vamos Paripe agora, autorizado 1500, poderia confirmar um ajuste? 1-0-4. 1-0-4, Serra. Controle de Salvador, é o Azul 2779? 2779. Tem alguma previsão de espera pra gente aí devido à aeronave? Posição boa, 2779. Tá ok? Mais ou menos estimado de quanto tempo vai ser? Espera não? Já estimado, estou com um estimado para o ingresso na final da aeronave de mais meia dúzia de minutos e para o pouso mais uns 10 minutos. Aí após o pouso, vamos ver o que acontece. Ah, tá ok então, obrigado, viu? Pro 964? É uma aeronave em projeção na Terminal Salvador, porque no grande pouso principal e com dificuldade, reportou dificuldade de livrar a pista. Portanto, preparo espera na posição ITAP, inicialmente, descendo para o 080 e aguardo para novas orientações. A aeronave vai ingressar na final de perto de mais 5 ou 6 minutos e o pouso estimado em uma de mais 10 minutos. Controle Lima com Maica no Parife, de apuração ao hospital Subúrbio, visão felizia. Sentiu, o Lima com Maica, não atrasa no setor, conhecimento do controle, frequência livre. Frequência livre, bom serviço. Controle para o seu voz, 2790. 2790, aguarde. Obrigado. Salvador 2262. Concha, né, 6320? Prossiga, 6320. Confirme por gentileza pessoas a bordo, autonomia e se há carga perigosa no equipamento. Não entendi? Carga perigosa, se há carga perigosa no equipamento, na aeronave. Não há carga perigosa, temos 140 a bordo. Autonomia agora. Azul 278, quando pronto, reporte liberando 160 e desça ao 090. Chinema 320. Diga. Quando pronto, informe liberando o nível de voo 160 para o 090, como espera programado em ponto. Tá ok, então, tá liberando agora 160, por que esperando uma centena em ponto? Correto, uma centena, posição bom, espera. Gente, liberando então 160 para uma centena, obrigado. Salão 00, reposto livrando, taxa 1000. Tem 2500 pés, ajuste altímetro 0014, informe estabilizado, passando Serra Victor 363. Aguarde, por favor. Azul 4003, identificação, desse mantém 090, chegada boa, Mério 1. E o Romeu Oscar, controle, prossiga. Boa, tá gostei, decolou de Morro de São Paulo, tá batendo 1500. Vai ingressar na sua CCR, batendo ao... Batendo ao 2000. Minha 320, então, sou autorizado a descer a 2500, reporte Serra Vito 363, Xanamia 320. Afirmo, Xanamia 320. E o nome com a procedência Morro de São Paulo? Sim, mas temos, Serra Delta com 76. Chegando para Salvador, mantém-se em regras de voo visual, ajuste altímetro no 014, do quilômetro Oscar, ao 1.500 pés, autorizado corredor Caixa Pregos, corrijo, Vera Cruz, e fomos passando o corredor Interlagos, interessando o corredor Interlagos. Mas temos 14, autorizado o corredor, reportar em direção Interlagos, quilômetro Oscar. Afirmo, quilômetro Oscar, acendo transponder 0153. Acendo padrão 0153, quilômetro. Mente dificuldade em livrar a pista. A mesma está a 3 minutos para ingresso na final e estimo mais dentro de meia dúzia de minutos o seu pouso. Ajuste a navegação para espera na posição ITAP em virtude deste fato e aguarde por novas orientações. Espera a etapa, descida ao 090. Maricata 090. Em virtude disso, a espera em virtude da aeronave com dificuldade em livrar a pista se tem a necessidade de ser tratorada para que a mesma livre. Controle, só passar com o Silo Romeo, está de 98 a 0. Silo Romeo, com o meu... E 500 pés, altímetro em Salvador 1104, possível visual, informe em Paripe. quilômetro. Então é pariu de quilômetro. Bravo, uniforme já passando Paripe. Pede. Informe na casa, visou com campo. Bravo, uniforme já. Reportará o Bravo, uniforme já. Romeu, Juliette, Juliette, Golf, autorizado acionamento, chame táxi. Contato radar da zona floral, mantém 070, chame no de áudio do filho operador da chegada de média, ou não? Se vocês querem, sabe, bom, não é minha parte. Pede, informe na perna de aproximação 964. Aeronave que precede a gente tem qual de marca? Está interceptando o sinal de 10 milhas da cabeceira do evento. Estima mais uns 4 minutos, suposto. Azul 5073, 60 milhas sobre o Salvador, seguro Santander encerrado, mantém 180. E chame o controle da frequência 120.1. 2021, controle Bravo de Flamengo, já está na CEASA, está visual com 17. Plano oficial, plano de circo de tráfego, chama a torre salvadora em 1 no 8 decimal 95. 1895, já. Correto. Bravo de Flamengo, já está na CEASA, visual com 17. Papapapa, Bravo, uniforme Serra, boa tarde. O que tu espera com curva pela esquerda, 1500 pés sobre o Serra? Tu espera pela esquerda, o Bravo, uniforme Serra. Poderia confirmar quanto tempo espera, senhor? Tiro da espera? Não, o tempo. Não tem estimado, eu tenho uma Avianca que está prosseguindo com um problema no trem de pouso na pista 28, agora. Ok, o Bravo de Flamengo já está ciente. Minha 320 estabilizada? Estabilizada, minha 320. Sim, completo o procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado pela coordenação. Tá. Sou Salvador, Xaná 6320, estabilizado, Renave 128. Xanaia 6320, o vento variado com 05 nós, pouso autorizado, pista 28, ajuste de altímetro 10 no 4. 10 no 4, autorizado pouso 28, Xanaia 6320. João Melo, secretário, espera na Paripe, com curvas pela esquerda, a 1500 pés. Pelo lado. Indiana, espera em Monf, o azul 2779 em uma centena. Sete. A aeronave está a um minuto para o toque. Agora de novas orientações. Ok. Média aproximação e voo 9 e meia quatro. Sete, agora por 9 e oito, as instruções. Voo 9 e meia quatro. Sete. 4003, décima terra 090, a um tráfego. 12 horas, 7 milhas, matando 080, espera em pickup. É, o tráfego está no 080, atingi, mantém 090, com espera em ITAP, azul 4003. Correto. Palavra para Brasa, eles estão tendo autorizado final 97, reporte vertical da Enimar. Autorizado final do 17, reportará a Sierra. Controle, pelo menos. Aguarde. Juliette, 6629, vai ficar o 14. Ok, sim, entendi que vai aguardar antes da Juliette, é isso? Afirmo, não tenho a condição de fazer 90 graus. Ok, gente, então táxi em frente agora via Alfa e chama só 219. Não entendi? 329? 320, chame o sol, 21, décima 9, entendi. E o senhor vai manter a posição antes da taxa de Juliette, não é isso? Afirmo. Isso. 64 após reiniciar a descida, tá? A princípio, pelo que ouvimos na torre, a aeronave conseguiu livrar. Aguarde, aguarde. 964, aguarde pelas instruções. Afirmo. 014. Voo autorizado no 7024, ciente do vento, uniforme Sierra. Quatro no lixo. Zero no 4, Sierra. Autorizado, chame na taxa aí, papá, o Juliette, Juliette, pô. Espera aí, tá, seguindo 090, 0400. Volante, vamos na perna de aproximação, azul 4003. As aeronaves em aproximação instrumento para Salvador, a torre reporta. A partir de agora, a manutenção da cabeceira 1028 pela Infero. E a partir de agora, estimamos mais 15 minutos a liberação para aproximação das aeronaves. O Azul 27 está no 7, está autorizado. O filme que é modelo para controle? O azul 2779, prossegue para 197, se autorizado. 37. Mantém, espera o ar de novas orientações desse 779. Mantém. Silvana, essa é visual. Sim, em frente, confirme o pátio. Agora é, né? Tentou o backtrack, agora está no backtrack. Pronto, sim, eu vou autorizar o ingresso do Juliette de Golf e o seu após o mesmo ingresso. Bravo, depois do Juliette, Juliette Golf, autorizado ingresso, pista 97 à esquerda, agilizando manobra, só decolar, Juliette, Juliette Golf. Oh. Olha. Quatango Kilo, Romeu Oscar, reporte vertical da Enrimar, ajuste de altímetro no 0, no 4. Posterar da Enrimar, Kilo, Romeu Oscar. Lá no uniforme Sierra, livrando à esquerda, vai até a frequência elétrica. Esquerda, vai até livre, até o retorno. A qual é a informação emitida pelo controle? 0002, siga. Esse para o de 4 mil pés, direto de Salvador, time treino em Salvador 9014. Informe para a modificação do plano de voo e aproximação visual para 17. Gente, descendo para 4 mil na proa de Salvador. O Azul 2779, só confirmando se o que é que entra pela base pela direita ou pode cruzar a pista e entrar no tráfego normal? Ingresso direto para o tráfego, para o final da 2779. Gente, obrigado, 2779. Posso fazer uma favor para a descida? Pode cantar essa boa, se tem que manter o 050. 050, vou. Então, Azul 2790, já 85 milhas, pode chamar o 7. Azul 2790, chame Recife em 260, eu tenho na 288. 60-0-2-8-8, 1-2-7-9-0. Pro 964, copia a informação emitida pelo controle. Sobre a... a liberação na pista. Correto. Ah, copiou. Já vai reanimar o quilo Romeu Oscar. Romeu Oscar, guarde pista livre. Vamos lá. Juliette, Juliette Golf, decolagem autorizada, pista 97, 030 graus, 5 nós, ajuste no 014. Autorizado, pista 97, 030 graus, 5 nós, ajuste no 014. Ok, livre, pouso no 7, que nome é o nosso? 7, corte para novas instruções, 4003. Pouso no 5. Aí mantenha mil pés, ingresso corredor, achar e chame o controle, 2078, bom voo, até a graça. Gente, corredor achar, recita no meio 19, 18, Juliette, tira de golfo. 1920, 18. 08, direto. A partir de agora seria o número 6, é um azul 2779, aproximando pelo setor norte, e o senhor iria segui-lo como número 2. Copa Golf, desça para 3 mil pés, o time está em Salvador 10114, chegada por Med 1, pista 1028 está em praticável, meta de manutenção da equipe da Choro, e posteriormente o senhor deverá modificar o plano de voo J2 Salvador e proceder para uma 7. Ele vai descer para 3.000, 1.014, vai fazer a chegada a Palmeiras com IMS. Veio para a pista 90, vai cancelar e pousar na 1974. Correto. Controle de Salvador, muito boa tarde, 3254. Visual 2779 está cancelamento. Visual 2779, vamos ver o ponto de escrita agora no 04, siga a rede de visuais, Ceasa, descida para o número 500 pés, o time 3 Salvador 1004. Pode transferir para as comunicações. 2779. Controle Salvador, está 3154. 3154, possível? Senhor, ainda em contato com o centro, foi informado que a pista em Salvador está impraticável. O senhor tem algum estimado para a reabertura da pista? O estimado que nós tínhamos Seria o 5-2-5, da escalera. Tá, esse senhor acha que vai cumprir esse estimado ou vai prorrogar? Porque a gente aguarda aqui nivelado em vez de descer. Essa informação tem, não tem como precisar pro senhor. Tá, suficiente. Então os 2-5, muito obrigado. B79, Berengar do Circuito Tráfico, China Torre Salvador, em 198, decimal 95. 195, obrigado, 2779. Let's go. Número 3, corredora cheia, vamos através do farol da barra. Repórtará no farol da barra, o bilhete é de novo. Afirmativo. E quando você se estimar de pouso, você não vai ver se é certo. Gente, repórtará com. Controle de Salvador, Oceania 6326, seguinte back case, seguinte das condições do aeródromo, voando em velocidade reduzida e descendo para uma centena. Oceania 326, identificação, chegada para o Medi-1, descendo para 100, se espera em Bomed. Autorizado, se espera em Bomed, curva pela direita com a proa 069, mesmo você? Obrigado. Para a descida, para a operação na 35, azul 4003. De 4003. Obrigado, guarda. Você separa 2010, sua altímetro em Salvador, 1014. 2010, 1014, Golfo. Ele tirou de Golfo, qual seria a tua ideia pro bichinho? A ideia para o destino seria a 256 para o Golfo, de Golfo, agora passando através do Rabo da Barra. Ele tirou de Golfo. 256 para o Juliette Golfe, passando através do farol da barra. Pelo que a tua ideia seria 256, correto? Afirmativo. E o seu estimado para o pouso? Pouso aos 1900, Juliette Golfe. Gente, foi direto destino, mantendo ainda o número 10. E agora se subiu para 085, Juliette Golfe. Mantendo o número 085, Juliette Golfe. Exato, chama tá. 4003? 4003. Enxame de superfície de 020 graus com 4 nós. Eu aproximo para 17 ou 35? A partir de agora, a torre reporta a pista 1000 graus de altura, espera a aproximação para 1028 e a sua azul 4003. Confirma 4003, a pista 10 está aberta, a gente vai guardar vetores para 10 aí. Correto, a partir de agora, será irá seguir com o número 3 na aproximação da 10. E 1964? O azul 4003 vai guardar com o número 3, só para entrar lento, a gente vai guardar vetores 4003. Correto. O 1964? Prossiga 964. Isso para 3.000 pés, o time tem Salvador 1014. 3.000 com 1014, pode mais rápido, não? E... Itapim, sim. Ah, firma. Mas não espera, direto Duna. Voando pela esquerda, direto Duna. Isso para 3.000 pés, o time tem 1014, agora 964. 1014, direto Duna, 3.000. Boa, lá. Papa Golf, intercepção. Papa Golf, aproximação LS, chama a torre Salvador em 1,9 decimal, 9. Golf, Foxtrot 5. Juliet, Juliet Golf. Suba para 2000 pés, altimetria Salvador 1-0-1-4. 2-0-1-4, Juliet, Juliet Golf. Sim, gente, reporte para o cancelamento do plano de instrumento. Qual o nosso número na sequência agora que o aeroporto reabriu? Número 3 para aproximação para 1-0. Número 3, gente, mantenha a lata em comédia ou posso continuar no perfil com velocidade reduzida aqui? Estou com 200 nós. Mantém o perfil, 200 nós, é duas novas instruções, 63 e 2-0. Ok, cancelado a lata em comédia, segue no perfil 2-0-0 nós e descendo, 63-2-6 para uma centena. Para 964, para a esquerda, para que você fala com a linha, 3-0-6-0, para 964. 060, descendo a 3-0-964. Papa Golf, Fibra, visual para o cancelamento. Sim, o Papa Tango, Papa Golf, cancela o instrumento aos 2-4. Autorizado, passo pela direita, reposto na base, baixado, travado, Papa Golf. Bom. Alô, 4003, subutilação para o sequenciamento de tráfego, via esquerda para o 020, telecom, limite localizador. Esquerda para 020, limitado pelo lote, limitado pelo 020. Minha 326, considero minha espera em Bomédio, segue no perfil, esse material 050. No perfil, descendo para 050, hoje é minha 326. Salvador, 1817, está no atual, partiu. Limpo 07, autorizado, cruzamento da pista 1028. Limpo 1027. Pouso 57, pista para paranormal. A partir de agora, sim, paranormal. Toda extensão na 10. Correto, operação com 1-0. Tá bom, obrigado. Foram 964, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1-0-1-4. Euro LF, chama estabilizado na Lucas Eduardo. Salvador, está 3-1-5-4-5-2-2-0, boa tarde. Foram 964, isso para 2000 pés, livre LF, chama estabilizado no localizador. Vai ser mais estabilizado, vamos lá, 964-2000. Azul 4003, opção de velocidade 1709, deixe-se manter a 3000 pés, aguarde novos vetores. Reduzindo para 1809, descendo para 3000, azul 4003. 3154.